Meu dread balançar, pra fumaceira subir. Subir, subir. Ô meu, toca uma regueira aí. Pro meu dread balançar, e a fumaceira, pra fumaceira subir. Fala terror, cara, me vem junto assim. Subiu areia, quando a molecada se ligou. DJ entrou mandando seu recado. No reggae você nunca sente dor. Subiu areia, só reggae, hip hop no salão. Se você não gostar do reggae music, não vai passar o verão no piscinão. Vamos junto então. Yo, meu, dreadlocks para balançar. O meu dread balançar, e pra fumaceira subir. Subir, subir. Yo, meu, toca uma regueira aí. O meu dread balançar, e a fumaceira, pra fumaceira subir. Fala do raga, fala derrô mais uma vez. Final de tarde lá na casa do maninho, maga ponte com essa raça pra fazer concentração. Tá tudo certo, tá tudo na chala, as orelhas agachadas, cabeças das o limão. Yo, meu, toca uma regueira aí. Dreadlocks para o meu dread balançar, pra fumaceira subir. Subir, subir. Yo, meu, toca uma regueira aí. Meu dread balançar, e a fumaceira, e pra fumaceira subir. Vem junto então, é o DJ. O som do sistema é pra acabar com a Babilônia. Experimenta aquele som da bananeira, tu vai ver que a onda é bem legal. Vai! Toma fita em pulso, Israel, bato, bato. Da que o Huru, eles, Denis, Brown, Chamarrães. Bota pra rodar, o panelão vai quase estourar. Sobe lá e põe uma pedrada full. Quem vai fazer bomba a massa é tu. Se liga, bate, está que é som de tururu. E olha a fumaceira gurizada com sorriso estampado. E vê se toca uma regueira aí. Toca uma regueira aí. Dreadlocks balançar. O meu dread balançar, e pra fumaceira subir. Subir, subir, subir. Toca uma regueira aí. O meu dread balançar, e a fumaceira, e pra fumaceira subir. Bebe, reouça, bebe, bebe, bebe. I said, Jack Ross before I 2006, ano da revolução, dub, hardcore e rag. Tá na hora de tacar fogo nessa Babilônia. Vamos queimar tudo e começar tudo de novo. A mãe de banda, favor, venda da full. Tamo na área assim, eu quero ver vocês. Yeah! Puta velha, não pode se entregar. Ponham os seus dreadlocks para balançar com som de chá. Puta velha, não pode se entregar. Nath, dreadlocks para balançar. Taca fogo, fogo, não deixa o fogo apagar. Só assistindo a Babilônia se acaba. Taca fogo, fogo, não deixa o fogo apagar. Só pedra da fu, desculpa se eu não sei brincar. Como? Puta velha, não pode se entregar. Ponham os seus dreadlocks para balançar com som de chá. Puta velha, não pode se entregar. Só assistindo a Babilônia se acaba. Como? Toca uma regueira aí. Dreadlocks para balançar. Eu quero subir, ouvir, eu quero subir, ouvir. Subir, como é que é? Alô, Brasil! Pra fumaceira subir. Pra fumaceira subir. Mike Tyson! Pra fumaceira subir. E o do Lázaro! Pra fumaceira subir. Pra fumaceira subir. Pra fumaceira subir. Pra fumaceira subir. Quero ouvir todo mundo de rock.